Nosso intuito é te conectar com algum médico especialista de forma simples, rápida e prática, a qualquer hora e em qualquer lugar. Nossos especialistas estão sempre disponíveis para te ajudar, te orientar, responder suas principais dúvidas e preocupações em relação à saúde. Além disso, nós criamos a maior comunidade de saúde do Brasil, promovendo saúde e bem-estar a todos. Está interessado em se juntar a nós?